foi na fita da mente. Tudo que vi, o que eu vivi, descarregado no papel. Pensamento, sentimento, mano, meu Deus do céu. Pelo rap, decidi correr e descolei que o fardo é grande. Mas aí, eu tô aqui, fazendo o que amo é o que importa. Joe, eu sei que se eu entregasse o que mais tenho de valor, todo caminho fica mais curto, mas não, nunca me terão por completo. Saca, minha alma é minha, não vim pra ser escravo do bem. Só vou masticar a mente forte, enquanto os tolos não sabem de nada. Quem quer assinar um contrato? Levantar mão por dinheiro, fome e poder. Homens e mulheres fazem loucuras. Quem quer assinar um contrato? Levantar mão por dinheiro, fome e poder. Homens e mulheres fazem loucuras. Tem que ter disposição de opa, essa caminhada. O bagulho é doido, vamos dominar o mundo. Não há tempo, é decisão de usar. O tempo é chegado, mas aí cê vem com nós. Eu sei, seguimos o mesmo caminho rumo à iluminação, à perfeição. Aceite a divindade. O mundo é feito de cópias e você pode copiar. Um só divino, o único, você sabe quem é. Eu sei que sabe, só não sabe de verdades não ditas. Mas aí, você não precisa ouvir da boca de ninguém. Quem procura, acha, mano. Malandra quem estuda e quem estuda é sábio. Você decide o que cê é. Quem quer assinar um contrato? Levantar mão por dinheiro, fome e poder. Homens e mulheres fazem loucuras. Quem quer assinar um contrato? Levantar mão por dinheiro, fome e poder. Homens e mulheres fazem loucuras. Olá.